Travei, parei, parou meu coração. Te disse sim, te disse não. Depois neguei de um jeito frio o amor que te prometi. E quantos quase cabem num segundo? Me vi chegar no fim do mundo. Me vi sofrer na solidão de um jeito que não suportei. Você vem buscar.